2224, decolou 51, controle 120, destino a 8. 208, uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, azul 4209, com pins 360, testa Zulu. 4209, autorizado com pins 360, Walter Zulu 16, decola da 10, curva direita da El Bleda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5152. 2224. Autorizado 2224, controle, está em contato com o radar. Curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 5152, azul 4209. 4209 está correto, chama para o chuveiro de acionamento. Chamará azul 4209. Estacionado 5134, centro da informação ativo. 5525, voe para BOMF. Para chegar da BOMF, a gente vai encurtar sua trajetória. O ajuste 1020, quando pronto, 5000 autorizado. Positivo, senhor. É... quando pronto, 5000 autorizado, 1020 para BOMF, o trip 5525. Restrito 224, suba restrito 330, voo direto Juazeiro. Voo direto Juazeiro, restrição 330, gente. 5595, identifique. Aí, gente, 5595. Se você conhecer, contato radar em conde. Oceano 313, chame Recife, 125. 8. Uno, 1-2-5, Uno. 1-2-5, Uno, muito obrigado, minha 33, boa noite. Boa. Tripe 5-5-5. 5-5 na escuta. Eu tô com 4 chegadas, 3 no sudoeste e outra noroeste. Vamos encurtar mais ainda a sua trajetória. Duna, quando estiver pronto, 5 mil pés. A intenção é pousar como número 1, a gente vai tentar pelo menos. Ok, grato. Duna para 5 mil autorizados, 5-5-5. Comandante, boa noite, voo 1074. Voo 1074, Guarulhos, copia? Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, Zael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5150. Estamos autorizados para transporte Guarulhos, 360, para decolada 10, curva direita, Zael, Leda, Bridge. Eu não consigo copiar o transponder e o nível, o transponder é muito baixo, pode confirmar? É o 3600, 5150. Correto, chama para o estacionamento. O passarelo do 2224, passar 140, subindo restrito ao 330, chame Recife, 12545. Salvador, boa noite, está 3178, informação Zulu. 3178, controle, ajuste agora 1020, desça para 2000 Duna para o ILS. 2000 Duna para o ILS, está 3178. 5595 até 3000. 5595 para 3000, autorizado. Controle Salvador, muito boa noite, FG5796, confirmação Lulu. FB716 Salvador, passo 225, ajuste agora 1020, voo em direto Dona, 4000 pés, câmbio. Dona, 4000, 7. Trip 555, prosseguir até a altitude de 2000 pés. 2555. 3178, qual a velocidade? 259. Ok, eu preciso agora de 220 nós. Reduzindo, 220 nós para 3178. Salvador, boa noite, está 3305, paciente da Azul. Desça para 5000 com 1020. 5000 com 1020, 3305. Pequeno desvio à direita aqui, 5595. Positivo, livre. Vetoração esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda, proa 020, limite ao localizador, tá 3178. O 5 está ao norte, passando 5.700 para 2.000 pés, ainda voando duna, a gente vai encurtar mais ainda a sua trajetória para ingressar com o número 1 na sequência. 5.5, gente. Oi, Salvador, boa noite, Oxené 6224. O senhor 224, Salvador, desça para 6.000, ajustado no 020, velocidade 250 nós. 6.000, 020, 250 nós. Azul 4209, pushback acionamento. 4209, portão 03, autorizado chamada. Autorizado pushback acionamento, chamada táxi 4209. 5595 esquerda, pro 220 agora. Esquerda 220, 5595. 3178, 210 da velocidade. 219, então 3178. 3305, direto Duna. Direto Duna, 3305. Direita para o 070 para o localizador, está 3178. Web 716 até 2000 autorizado. Até 2000 autorizado, 716. 3305 até 3000. 3000 está 3305. Oceano 224, descer para 5000. 6224 para 5000. Trip 5595, reduza para a velocidade de aproximação e efetue o check para ponto. 5595, reduzindo. Trip 5515, reassuma na proa de Simbra para o ILS autorizado. Cientista presente, rumo ao Simbra. 5595 para o IRS. Então, localizador pode descer pelo GLAD, está 3178? Positivo, livre. 3178. Oceano 224, número 5 para pouso. É o 5224. Táxi, 116 a bordo, 3 horas de autonomia, altero da Galeão. Azul 409, táxi direita ainda, alfa posição pronto no ponto de espera da 10, altímetro 1020. Sente autorizado, táxi direita, Índia, alfa, ponto de espera, chama pronto, 4309, ajuste no 020. 1074, coordena com a equipe de solo após o tráfego da Azul livrar o parte, puxa o senhor na chama táxi. Autorizado, quanto 0-7-4. 3178, reduza para aproximação e cheque para pouso. Reduzindo, 3178. No 224, detonação, curva direita, voe da proa 180. Falha de comunicações, voe Simbra. A magnética é a 070. É voa direita 180 em caso de proa de Simbra. Caso de falha, Simbra 070. Positivo. 3178, está agora 7 milhas para o externo em aproximação. Chame a torre, 1186. 286, obrigado, bom trabalho. Boa. Do 4209, ponto de espera da 10, pronto. Os 305 reautorizando para 2000, tá seguindo o Webjet, é o número 4. 2000, rotar 3305. E o 5716? Qual a velocidade que o senhor pretende manter? Estou a 10 milhas de duas, estou com 250. Vou reduzir para 210 pelo menos, pode ser? Ah, positivo, uma boa velocidade. 210, pode reduzir sim. Ok. Olha o 5515. Oi, Salvador, boa noite. O TAN 3178 a 4 milhas para o externo, baixar e travar. Número 2, aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, 3178. Senhor Oxa, 6224. Autorizaria sim para evitar a formação? A gente vai curvar um pouco à esquerda, mas a proa de cima não está autorizado não. O senhor pode voar da proa 140. 140 ajuda, obrigado. Para o ataque, voo na 074, 25 a bordo, 0350, altera o galeão. Informação autonomia? 3 horas e 50. Ficou no 074, saque sua direita, ponte espera da 90, chama pronto, altímetro no 020. Saque sua direita, ponto 0, vivinho. Azul 4209, tá visual, tráfego da TAM final no 0? Afirmo. Sente, após o tráfego ali, mantém pistão no 0. Sente, azul 4209. Senhora 224, esquerda, proa 100. O próximo vetor será para o localizador. Passa 6.400 e autorizado para 3.000. Oceano 224. Confere, proa 110, o próximo vetor para o localizador. À direita, na sua escuta, Alfa Kilo, pátio 03, remota 4, eclipse 5515. 3178, pouso autorizado no 0, vento 150 graus, 109. Livre pouso, pistão no 0, só 3178. Toro Rio 5972 para o galeão com equipe 620. Sente, Rio 5972, autorizado galeão 320, upper risk 50. Decola pistão no 0, curva direita, Dael, Leda, Eudes. Controle 120, decimal 8, transponder 5153. Conforme pela uniforme risk 50, acender agora o 320 na subida Dael, Leda. Transponder 5153, controle 120, controle. Rio 5972. Rio 5972, a posição após Leda é Eudes. Após Leda, Eudes. Rio 5972, a afirmativa está correta, chama para o pushback acionamento. Torre Salvador, muito boa noite, o objeto 5716. Objeto 5716, continua a aproximação para a formação tráfego da Azul olhando para a decolagem. Certo. 78, solo 17, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, na sua escuta, para o 07. Torre Salvador, total 9908. Azul 4209, vento no 40 graus no 09, decolagem autorizado no 0. Está iniciando o azul 4209. Total 9908, Guarulhos, 1 minuto a cópia. Aguarda a cópia, Guarulhos 9908. Duna localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186, 3305. Obrigado, 8633, 05. Alfa 1219. Livre pouso na 10, o 5719. Tá 9908, copia. 9908, copia, ciência da Zulu. Autorizado Guarulhos, 320, direto Elefa, direto recebe de pós de acordo com o plano. Decolada 1-0, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 1-2-0-8, transponder 5-1-6-2, aguarda para o cotejamento. Azul 4-2-0-9, decolada 1-9, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, azul 4-2-0-9, boa noite. Boa noite. Total, pode cotejar. Total 9908, autorizado 320, Guarulhos, direto Elefa, direto Sêmite, depois conforme o plano de voo. Decolador 1-0, curva esquerda na saída Arbor Elefa. Controle 208, transponder 5-1-6-2. Cotejou 9908. 9908, total, correto, chama para o especacionamento. Chamar para o especacionamento 9908. Correio 5972 para pushback e acionamento. 972, pátio 3, autorizado pushback e acionamento, chama táxi. 1074, mantém o ponto de espera do 10. Mantém o ponto de espera. Sol Salvador, boa noite, tá 3305 para embaixo da casa. 3305, continua a aproximação e vai marcar pista livre. 3305 agora. Objeto 5716, solo aos 20, libera direita, na minha escuta, pátio 3, Alfa Kilo, remoto 06. Direita, Alfa Kilo, 06, remoto 5716. Só fica atento, o objeto 5716 tem tráfego da Rio, ele tá bem à direita do pátio 3, como que é, o pátio 1 vai iniciar o pushback. Vai ficar atento ao tráfego da Rio, 5716. 3305, pouso autorizado no 0, vento 150 graus, 099. Pouso na 10, está 3-3-0-5. Pouso no 0-7-4, visual, corpo da tua final, no 0. Afirmo. Após o tráfego ali, mantém pistola.